fiz o que podia fazer. E você pode sim dizer que o tempo acabou. Eu faço mais do que o macarrão. E eu não estou cansada. Essa é só a minuta, querida. Acabei de pegar a estrada. Nesse crepúsculo gelado, o velho, a morte, meu sonho intocado. Ironia de lágrima que ilude o seu fim. Menina, junte as suas mãos com uma oração. Dê prazer ao seu chiclete e abençoe o chão. Faz porque que você ande na linha e diz que é a hora de você deixar. Seu canhão seguidor, com a cor da sua dor. Seu canhão seguidor, com a cor da sua dor. É nesse palco que você pode me beber. Eu me ensinei a ver que a nossa lei é aparecer e crescer. Voz que te diz não, palavra que machuca o coração. Você tenta me roubar, querido, mas eu te dou a minha canção. Nesse crepúsculo gelado, o velho, a morte, meu sonho intocado. Ironia de lágrima que ilude o seu fim. Menina, junte as suas mãos com uma oração. Dê prazer ao seu chiclete e abençoe o chão. Faz porque que você ande na linha e diz que é a hora de você deixar.